Fecheiro 13. Querida Sally, sabes que mais? O Samuel também pensava que os meninos eram meus filhos. Foi por isso que me incitou a vir para a África com eles. Quando apareci em casa deles, pensou que eu tinha ido atrás dos meus filhos. E bondoso como é, não teve coragem de me mandar embora. Se não são teus, disse ele, de quem são? Mas primeiro eu tinha umas perguntas para lhe fazer. Onde é que os arranjaste? Perguntei. E ele contou-me uma história, Célia, que me deixou os cabelos em pé. Espero que tu, coitadinha, tenhas forças para a ouvir. Era uma vez um lavrador abastado, que era dono da sua própria quinta, perto da vila. A nossa vila, Célia. E como se estava a sair tão bem com a agricultura e tudo aquilo em que tocava dava fruto, decidiu abrir uma loja e ver como se safava a vender tecidos. Pois bem, a loja correu tão bem que ele convenceu dois dos seus irmãos a ajudarem-no a geri-la. E à medida que os meses foram passando, o negócio foi prosperando. Então, os mercadores brancos começaram a juntar-se e a queixar-se de que a loja lhes estava a roubar os clientes negros e que a serralharia que o homem montara na traseira da loja lhes estava a roubar alguns dos clientes brancos. Não podia ser. E por isso, uma noite, queimaram a loja do homem, destruíram a serralharia e o homem e os dois irmãos foram arrancados de casa à meio da noite e enforcados. O homem tinha uma mulher que ele adorava. E uma menina pequena, que ainda mal fizera 2 anos, e a mulher estava grávida outra vez. Quando os vizinhos levaram o corpo do marido para casa, ele tinha sido mutilado e queimado. Vê-lo quase a matou. E o segundo bebé, que também era uma menina, nasceu nessa altura. Embora a viúva tenha recuperado fisicamente, mentalmente nunca mais voltou a ser a mesma. À hora das refeições, continuou a pôr um prato para o marido na mesa, como sempre fizera, e não parava de falar sobre os planos que ela e ele tinham feito. Os vizinhos, embora não o fizessem sempre de propósito, começaram a afastar-se cada vez mais dela, por um lado, porque os planos de que ela falava eram mais grandiosos do que tudo o que eles podiam imaginar para pessoas de cor. E por outro, porque o apego dela ao passado metia dó. Contudo, era uma mulher atraente e ainda possuía terras, mas não tinha ninguém para as cultivar e ela própria não o sabia fazer. Além disso, continuava à espera que o marido acabasse de comer a refeição que ela lhe preparara e fosse para os campos. Passado pouco tempo, a única comida que ela e as filhas tinham era a que os vizinhos lhes levavam, e as três desenvencilhavam-se com o que crescia na horta. Quando a segunda menina ainda era bebé, apareceu um desconhecido na comunidade que cobriu a viúva e as meninas de atenção, e pouco tempo depois casaram-se. Ela engravidou quase de imediato, apesar de não ter melhorado da saúde mental. Todos os anos, depois disso, ela engravidava e todos os anos ficava mais fraca e mais desequilibrada, até que muitos anos depois de se ter casado com o desconhecido, morreu. 2 anos antes de morrer, teve uma menina que não pôde manter junto de si por estar demasiado doente. Depois nasceu um menino. Estas crianças chamavam-se Olivia e Adam. Foi esta história que o Samuel contou, sem tirar nem pôr. O desconhecido que se casou com a viúva era um indivíduo com quem o Samuel se dera muito antes de ter encontrado Cristo. Quando o homem apareceu em casa do Samuel, primeiro com Olívia e depois com o Adam, o Samuel sentiu-se não só incapaz de rejeitar as crianças, mas também como se Deus tivesse atendido às suas preces e as da Corrine. Ele nunca falou à Corrine do homem nem da mãe das crianças, porque não queria que a tristeza turvasse a felicidade dela. Foi então que, saído do nada, apareci eu. Ele juntou 2 mais 2. Lembrou-se de que o velho camarada sempre fora um mariola e acolheu-me sem perguntar nada, o que sinceramente sempre me intrigara, mas pensei que fosse pura caridade cristã. A Corrine tinha-me perguntado uma vez se eu fugira de casa, mas expliquei-lhe que já era uma rapariga crescida, que a minha família era demasiado grande e pobre, e que chegara a hora de eu ir à minha vida e ganhar o meu sustento. Quando Samuel acabou de me contar isto tudo, eu tinha a blusa toda molhada de lágrimas. Não consegui contar-lhe a verdade nessa altura. Mas posso contar-te a ti, Sally, e rezo do fundo do coração para que recebas pelo menos esta carta, se não receberes as outras. O pai não é nosso pai. A tua irmã que te adora, Nettie. Querido Deus, chega, diz a Shug, arruma as tuas coisas. Tu vais voltar comigo para o Tennessee. Mas eu se sento atordoada. O meu pai linchado. A minha mãezinha louca. Todos os meus meio maninho e maninha não são da minha família. Os meus filhos não são meus irmãos. O pai não é meu pai. Tu deve estar a dormir. Querida Nettie, pela primeira vez na vida quis ver o pai. Por isso eu e a Shug vestiu as nossas calças azul às flora condizer e uns grandes chapéu mole de Páscoa que também condiz, só que as rosas dela são vermelha, as minhas amarela, e nós se enfiou no pacar e foi até lá. Agora há estradas pavimentadas no país todo. E 30 quilómetros não é nada. Vi o pai uma vez, depois que saí de casa. Um dia eu e o Sou estava a carregar a carroça na loja de ração. O pai estava com a May Ellen e ela tentava prender a meia. Estava debruçada sobre a perna, torcer a meia num nó acima do joelho. E ele estava parado a bater no cascalho com a bengala. Parecia estava a pensar lhe arriar com a bengala. O Sou aproximou deles, todo simpático, de mão espetada. Mas eu continuei a carregar a carroça e olhar para os padrões na saca. Nunca pensei ter vontade de ver ele outra vez. Estava um dia de primavera, cheio de sol, um bocado frio no início por ser Páscoa. E a primeira coisa nós viu, quando virou para o caminho, é que estava tudo verde, como se as terras do pai, tão quentes e prontas para cultivar, apesar do resto da região ainda não ter aquecido, ao longo de toda a estrada, há lírios de Páscoa e junquilhos e narcisos amarelo e todo o tipo de florinhas silvestres. Depois nós viu todos os pássaros cantar cheios de vida, ao longo da sebe coberta de florinhas amarela, a cheirar a vinha virgem. É tudo tão diferente do resto da paisagem que nós atravessou de carro. Nós duas ficou muito caladas. Sei que vai parecer estranho, Nettie, mas até o sol demorava mais tempo sobre as nossas cabeças. Isto é tudo muito bonito, diz a Shug. Tu nunca me disse que era tão bonito. Não era assim tão bonito, digo eu. Todo ano, na Páscoa, costumava haver inundações e todos nós ficava constipado. Seja como for, digo, nós não se afastava de casa. E olha que não é assim tão bonita. Não é bonita? Perguntei ela quando nós sobe uma colina que eu não lembro. Até uma grande casa amarela com 2 andares e portadas verde e um telhado de telha verde inclinado. Soltei uma gargalhada. Nós deve ter virado no sítio errado, digo. Esta casa é de algum branco. Era tão bonita que nós parou o carro e ficou sentado a olhar para ela. Que flores são estas, todas a abrir? Pergunta a Shug. Não sei, digo. Parecem pessegueiros, ameixieiras, macieiras, talvez cerejeiras, mas seja o que for, são mesmo bonitas. A toda a volta da casa e atrás, tudo cheio de árvores em flores. Depois mais lírios e junquilhos e rosas em toda a parte. E o tempo todo os passarinhos vindos do resto da região, ali sentados nas árvores a caminho da vila. Depois de nós olhar um bocado, eu digo, está tanto silêncio, não deve estar ninguém na casa. Não, diz a Shug, provavelmente foram na igreja. Num domingo cheio de sol como este? É melhor ir embora então, digo, antes que a pessoa vive aqui, volte. Mas logo que eu falo, reparo numa figueira que eu lembrava. E nós ouve um carro subir o caminho. E quem vem dentro do carro? O pai e uma pequena qualquer que parece filha. Ele sai do lado dele e depois dá a volta e abre a porta para ela. Ela está vestida a matar, com um fato rosa, chapéu grande rosa, sapato rosa e carteirinha rosa pendurada no braço. Eles olham para a nossa matrícula e aproxima do carro. Ela enfia a mão no braço dele. Bons dias, diz ele, quando abeira-se da janela da Xug. Bons dias, diz ela devagar. E percebo, ele não é como ela tinha imaginado. Precisa ajuda? Ele não repara em mim. E provavelmente nem tinha-me visto se tivesse olhado. Baixinho, a Xug diz. É ele? É, respondo. Que choque para a Xug. E que choque para mim o ar jovem dele. Parecia mais velho que a pequena com que estava, apesar dela vestir à mulher. Mas parecia jovem demais para ter filho crescido e neto quase crescido. Mas depois lembrei que ele não é meu pai, só pai dos meus filhos. O que é que a tua mãe fez? Pergunta a Xug. Roubou ele do berço? Mas ele não é tão jovem assim. Eu trouxe a Sally, diz a Xug. A tua filha, Sally? Ela queria-te visitar. Tenho umas perguntas para lhe fazer. Ele para pensar. Sally? Diz ele. Como se diz? Qual Sally? Depois acrescenta. Vocês duas, sai do carro e vem no alpendre. Daisy? Diz ele para a mulherzinha que está com ele. Diz para a Etty não servir já o jantar. Ela aperta o braço dele, se estica. E beija ele no queixo. Ele vira a cabeça e vê ela subir o caminho, subir os degrau e entrar na casa. Nós sobe os degrau com ele atrás. E no alpendre, ele nos ajuda a puxar umas cadeiras de baloiço e depois diz: E então, o que é que vocês querem? Os meninos estão em casa? Pergunto. Quais menino? Diz ele. Depois ri. Ah, foram embora com a mãezinha deles. Ela me deixou. Voltou para a família dela. Pois, disse ele, tu deves lembrar da May Helen. Porque é que ela foi embora? Pergunto. Ele ri mais um bocado. Ficou velha demais para mim. Depois a mulherzinha aparece outra vez e senta no braço da cadeira dele. Ele fala com nós as duas, enquanto faz carícia no braço dela. Esta é a Daisy, diz ele, a minha nova mulher. Ora, diz a Shug, você não pareces ter mais que 15 anos. E não tenho, responde a Daisy. Me espanta, a tua família lhe deixou casar? Ela encolhe os ombros, olha para o pai. Eles trabalham para ele, diz ela. Vive nas terras dele. Agora a família dela sou eu, diz ele. Me sinto tão enjoada que quase engasgo. A Neti está na África, digo. É missionária. Escreveu uma carta a dizer, tu não és nosso pai de verdade. Ah, diz ele. Então agora tu já sabes. A Daisy me olha cheia de pena na cara. É mesmo dele esconder isso de vocês? Diz ela. Ele me contou que criou duas meninas que nem era dele, diz ela. acho que só acreditei de verdade agora. Pois não, ele nunca contou para elas, diz a Shug. Que querido, diz a Daisy, lhe beijando no cimo da cabeça. Ele não para de fazer carícia no braço dela. Me olha e sorri. O vosso paizinho não sabia lidar com as pessoas, diz ele. Os branco lhe lincharam. Uma história demasiado triste para contar para duas meninas pequenas, diz. Qualquer homem tinha feito o mesmo que eu. Ou não, diz a Shug. Ele olha para ela, depois me olha. Percebe que ela sabe, mas não se rala nada. Basta ver o meu caso, diz ele. Eu sei como eles é. O que importa para todos eles é dinheiro. O problema da nossa gente é logo que deixou de ser escravos. Não quis dar mais nada para o homem branco. Mas a questão é, nós tem de dar alguma coisa para eles. Ou o nosso dinheiro, ou a nossa terra, ou a nossa mulher, ou o nosso cu. Por isso o que eu fiz foi-lhes oferecer logo dinheiro. Antes de plantar uma semente, eu fiz questão de dizer a este e àquele que uma semente em cada três era plantada para ele. Antes de moer um grão de trigo, a mesma coisa. E quando abri a antiga loja do vosso paizinho na vila, eu contratou um rapaz branco para gerir. E o que foi mesmo bom, diz ele, é que eu contratou ele com dinheiro dos brancos. Faz as tuas perguntas para o homem ocupado, Sally, disse a Shug. Acho o jantar dele está a esfriar. Onde é que o meu paizinho foi enterrado? Pergunto. É só isso que eu quero saber. Ao lado da tua mãezinha, diz ele. Tem alguma pedra a assinalar o lugar? Pergunto. Ele me olha como se eu sou maluca. As pessoas linchadas não têm direito a pedra nenhuma, diz ele. Como se toda a gente sabia disso. A mãezinha tem uma? Pergunto. Não, diz ele. Quando nós vai embora, o pássaro continua a cantar com a mesma doçura. Depois parece que calam, logo que nós volta para a estrada principal. Quando nós chega no cemitério, o céu está cinzento. Nós procura a mãezinha e o paizinho, com esperanças de encontrar um pedaço de madeira a dizer qualquer coisa. Mas não encontra nada. Só ervas daninha, cardos e flores de papel desbotada nalguma escampa. A Shug pega numa velha ferradura que algum cavalo perdeu. Nós segura na ferradura velha e gira, gira, gira juntas, até ficar bastante tontas para cair no chão. E espeta a ferradura na terra, no sítio onde nós teria caído. A Shug diz, agora nós é a família uma da outra. E me beija. Querida Sally, acordei hoje de manhã decidida a contar tudo à Corrine e ao Samuel. Fui à cubata deles e puxei um banco para a beira da cama da Corrine. Ela está tão fraca que a única coisa que consegue fazer agora é pôr cara de poucos amigos. E eu percebi que não era bem-vinda. Disse, Corrine, vim contar-vos a verdade, a ti e ao Samuel. Ela disse, o Samuel já me contou. Se os meninos são teus, porquê que não disseste simplesmente? O Samuel disse, então, querida, não me venhas com então, querida. Respondeu ela. A Nete jurou sobre a Bíblia que me dizia a verdade, que dizia a verdade a Deus. E ela mentiu. Corrine, disse eu, não menti. Virei um pouco as costas ao Samuel e sussurrei. Tu viste a minha barriga. E o que é que eu entendo de gravidezes? Disse ela. Nunca estive grávida. Que eu saiba, as mulheres até podem conseguir apagar todos os sinais de que estiveram prenhes. Não conseguem apagar as estrias, disse eu. As estrias entram bem fundo na pele e a barriga de uma mulher estica tanto que fica sempre uma barriguinha, como todas as mulheres aqui têm. Ela virou a cara para a parede. Corrine, disse eu. Eu sou tia dos meninos. A mãe deles é a minha irmã mais velha, a Sally. Depois contei-lhes a história toda. Só que a Corrine nem assim ficou convencida. Tu e o Samuel contam tantas mentiras, como é que se pode acreditar no que vocês dizem? Perguntou ela. Tens de acreditar na Nettie, pediu Samuel. Embora a parte sobre ti e o pai tenha sido um verdadeiro choque para ele. Depois lembrei-me que me disseste que tinhas visto a Corrine, o Samuel e a Olivia na vila, quando ela andava a comprar tecidos para fazer vestidos para ela e para a Olivia, e que me mandaste ter com ela, porque era a única mulher que tinhas visto na vida com dinheiro. Tentei que a Corrine se lembrasse desse dia, mas ela não foi capaz. Está cada vez mais fraca. E a menos que consiga acreditar em nós e comece a sentir alguma coisa pelos filhos, receio que vamos perdê-la. Ai, Sally, a descrença é uma coisa terrível. E a dor que causamos aos outros, sem querer, também. Reza por nós, Nettie. Minha querida Sally, todos os dias na semana passada tentei que a Corrine se lembrasse de te ter encontrado na vila. Tenho a certeza que ela, se lembrar da tua cara, acreditará que a Olivia e talvez também o Adam é tua filha. Eles acham que a Olivia é parecida comigo, mas é só porque eu sou parecida contigo. A Olivia tem a tua cara e os teus olhos, iguaizinhos. Espanta-me que a Corrine não tenha visto as parecenças. Lembras-te da rua principal da vila? Perguntei. Lembras-te do sítio para atrelar as carroças, em frente da loja de tecidos do Finlay? Lembras-te que a loja cheirava a casca de amendoim? Ela diz que se lembra disso tudo, mas não de um homem ter falado com ela. Depois lembrei-me das mantas de retalhos dela. Os homens, ou lingas, fazem mantas lindas, cheias de animais, pássaros e pessoas. Assim que a Corrine as viu, começou a fazer uma manta que alternava um quadrado com apliques de figuras e um pedaço feito com 9 retalhos, usando as roupas que tinham deixado de servir aos meninos e alguns vestidos velhos dela. Fui à arca dela e comecei a tirar as mantas de retalhos. Não mexas nas minhas coisas, disse a Corrine. Ainda não morri. Peguei primeiro numa e depois noutra, à luz, tentando encontrar a primeira que ela tinha feito e tentando lembrar-me, ao mesmo tempo, dos vestidos que ela e a Oliva usavam nos primeiros meses que vivi com elas. Ah, disse eu, quando encontrei o que procurava. Estendi a manta em cima da cama. Lembras-te de ter comprado este tecido? Perguntei, apontando para um quadrado às flores. E este pássaro achadrezado? Ela seguiu os contornos com o dedo e lentamente os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. Ela era tão parecida com a Olivia, disse. Tive medo que a quisesse de volta. Por isso esquecia, assim que pude. Só me permiti recordar a maneira como o empregado da loja me tratou. Armei-me importante por ser mulher do Samuel e licenciada pelo seminário Spelman, e ele tratou-me como se eu fosse uma preta qualquer. Fiquei tão ofendida e furiosa. E foi nisso que pensei. E foi isso que contei ao Samuel no caminho para casa. E não na tua irmã. Como é que ela se chamava? Sally? Não disse nada sobre ela. Começou a chorar a sério. Eu e o Samuel de mão dada com ela. Não chores, não chores, disse eu. A minha irmã ficou contente por ver a Olivia contigo. Contente por saber que ela estava viva. Pensava que os dois filhos tinham morrido. Coitadinha, disse o Samuel. Ficámos ali, sentados, a conversar um bocadinho, abraçados uns aos outros, até a Corrine adormecer. Mas a meio da noite, Sally, ela acordou, virou-se para o Samuel e disse: "Acredito." E morreu na mesma. A tua irmã, na tristeza, Nettie. Minha querida Sally, assim que eu penso que já aprendi a viver com o calor, a umidade constante, até com as minhas roupas pegajosas, as axilas e a entreperna alagadas, vem uma história, e com ela as câimbras e dores e mal-estar, mas tenho de continuar como se nada fosse, senão seria uma vergonha para o Samuel, os meninos e eu própria. Já para nem falar nos aldeões, que acham que as mulheres que estão com a história nem sequer devem ser vistas. Logo a seguir à morte da mãe, apareceu a história à Olivia. Suponho que ela e a Tashi cuidem uma da outra. Ninguém me diz nada e eu não sei como é que hei de abordar o assunto, o que me parece mal. Mas se falares com uma rapariga olinka sobre as suas partes privadas, os pais dela vão ficar aborrecidos. E é muito importante para a Olivia não ser considerada uma forasteira. Se bem que o único ritual que eles têm para celebrar a condição de mulher seja tão sangrento e doloroso que eu proíbo a Olivia de pensar nisso sequer. Lembras-te como me assustei quando me aconteceu pela primeira vez? Pensei que me tinha cortado, mas graças a Deus tinha-te a ti para me dizeres que estava tudo bem. Enterramos a Corrine à maneira dos olincas, enrolada num tecido de casca de árvore, debaixo de uma árvore grande. Com ela desapareceram os seus modos doces, a sua educação e o seu coração desejoso de fazer o bem. Ela ensinou-me tantas coisas. Sei que terei saudades dela para o resto da vida. Os meninos ficaram atordoados com a morte da mãe. Sabiam que estava muito doente. Mas a morte não é uma coisa em que eles pensem em relação aos pais ou a si próprios. Foi uma estranha procissãozinha. Todos nós, de manto branco e com a cara pintada de branco. O Samuel parece perdido. Julgo que eles nunca tinham passado uma noite separados um do outro, desde que se casaram. E tu como é que estás, querida mana? Os anos passaram sem eu receber uma só palavra tua. A única coisa que temos em comum é o céu por cima de nós. Observo muitas vezes pensando que um dia, não sei como, darei por mim a contemplar os teus olhos refletidos na sua imensidão, os teus lindos olhos queridos, grandes e puros. Ah, Sally, a minha vida aqui não passa de trabalho, trabalho, trabalho e preocupações. A pouca mocidade que eu possa ter tido já se me fugiu e não tenho nada de meu, nem homem, nem filhos, nem amigos íntimos, tirando Samuel. Mas tenho filhos, o Adam e a Olivia, e tenho amigos, a Tashi e a Catherine, e até tenho uma família, esta aldeia sobre a qual se abateram tempos tão difíceis. Os engenheiros vieram inspecionar o território. Ontem chegaram dois homens brancos e passaram um par de horas a andar pela aldeia a observar, sobretudo os poços. A delicadeza dos olingas é tão inata que se apressaram a preparar comida para eles, embora reste muito pouca, uma vez que muitos dos jardins que florescem nesta altura do ano foram destruídos. E os homens brancos sentaram-se a comer como se a comida não tivesse importância nenhuma. Os olincas já perceberam que nada de bom virá das mesmas pessoas que lhes destruíram as casas. Mas os velhos hábitos são difíceis de perder. Eu não falei com os homens, mas o Samuel sim. Disse que a conversa deles era só sobre operários, quilómetros de terra, chuva, sementes, maquinaria e por aí fora. Um parecia completamente indiferente às pessoas à sua volta. Limitou-se a comer e depois a fumar e a olhar para longe. e o outro um bocado mais novo. Parecia entusiasmado em aprender a língua. Antes dela desaparecer, disse ele. Não gostei de ver o Samuel a falar com nenhum deles, nem com o que bebia todas as palavras dele, nem com o que olhava através da cabeça do Samuel. O Samuel deu-me todas as roupas da Corrine e eu preciso delas, embora nenhuma das nossas roupas seja adequada para este clima. Isto aplica-se até à roupa dos africanos. Costumavam usar muito pouca coisa no corpo, mas as senhoras de Inglaterra introduziram o Man Hubbard, um vestido comprido e incómodo que assenta mal, completamente sem formas, e que inevitavelmente arrasta pelas fogueiras, causando muitas queimaduras. Eu própria nunca consegui usar um desses vestidos, que parecem ter sido feitos para gigantes. Por isso fiquei contente por herdar as coisas da Corrine. Ao mesmo tempo tinha pavor de as vestir. Lembrava-me dela ter dito que devíamos parar de usar a roupa uma da outra. E essa recordação magoou-me. Tens a certeza que a irmã Corrine estaria de acordo com isto? Perguntei ao Samuel. Sim, irmã Nettie, disse ele. Tenta não a recriminar pelos medos que tinha. No fim, ela compreendeu e acreditou. E perdoou o que quer que houvesse para perdoar. Eu devia ter contado antes, disse eu. Ele pediu-me que lhe falasse de ti. E as palavras jorraram como água da minha boca. Estava desejosa de falar sobre nós. Falei-lhe das cartas que te enviei sempre no Natal e na Páscoa e disse-lhe que teria sido muito importante para nós que ele te tivesse procurado depois de eu ter saído de casa. Ele arrependeu-se de ter hesitado em envolver-se na nossa história. Se eu tivesse percebido naquela época o que sei hoje, disse ele. Mas como é que podia? Há tanta coisa que não percebemos e tanta infelicidade que surge por causa disso. Com muito amor e Feliz Natal da tua irmã, Nettie.